Leonardo, Pega Eu e Leva Pra Você é o sucesso aqui no Central do Sertanejo, a primeira, a mais tocada da semana. Passou também Israel Novaes, Ah, Se Meu Dinheiro Desce. E Gabriel Valim, Medo de Você, na terceira posição. Na quarta, Eduardo Costa. Quinta, Conrado Alexandre e César Menotti Fabiano, na sexta posição. É o nosso programa Central do Sertanejo, vai ficando por aqui, gente. Excelente fim de semana pra todo mundo. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Na semana que vem a gente se encontra nesse mesmo horário, nessa mesma rádio, com mais Central do Sertanejo. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Bom fim de semana, tudo de bom, gente. Até segunda. Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio.